Rádio Mamaterra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Am Mikrofon Ortrun Gutke. Seid alle ganz, ganz herzlich gegrüßt zu unserer neuen Ausgabe im Juli. Rádio Mamaterra, um programa em português e alemão com sotaque brasileiro, diretamente da Tide Hamburgo 96.0. Estejam à vontade no nosso novo programa com Marcos Romão no microfone. Und wir begrüßen natürlich auch unseren Tontechniker Bruno Markus. Ist der Studioleiter von Tomba Records hier in Niterói. E nós parabenizamos mais uma vez o nosso amigo, o técnico de som Bruno Markus do Tomba Studio no Pé Pequeno em Niterói. Und was erwartet euch heute in unserer Sendung? Es geht wieder einmal die Olympiade 2016 in Rio. Und wir berichten aus Hamburg. E o que, que nós vamos escutar hoje no nosso programa? Como sempre, mais uma vez, vamos falar da Olimpíada, direto aqui de Hamburgo. Die heutige Sendung ist gewidmet einer Brasilianerin, einer Freundin von uns, Luisa Bairros. Sie ist vor zwei Tagen verstorben. Esse programa é especialmente dedicado à nossa amiga Luisa Bairros, que faleceu há dois dias atrás em Porto Alegre. Luisa Bairros foi ministra da Igualdade Racial no Brasil e foi ativista negra desde a década de 70. Luisa Bairros deixa saudades e a marca do seu trabalho foi os direitos humanos, o direito das mulheres e o direito dos negros no Brasil. Luisa Bairros deixa uma lacuna em nosso país, mas a juventude negra, a juventude brasileira que luta pela igualdade racial, estará sempre pensando em Luisa Bairros. Luisa Bairros, o nosso grande abraço no Orum. Luisa Bairros, Weine Frau, ativiste, für die Schwarze Bewegung, für die Frauenbewegung, und für die gegen die Ungerechtigkeit in Brasília, und für die Gleichheit zwischen den Rassen in Brasília. Sie, seit 70, hat sich gegen die Militärregierung für die Reste von den Schwarzen in Brasilien sich angesetzt, hat viel gearbeitet gegen die Diskriminierung und Rassismus in Brasilien, bis der Punkt, wo sie war auch die Ministerin für Gleichheit in Brasilien, die erste schwarze Frau aus Ministerin in Brasilien für diese Gelegenheit. Machen wir wie üblich jetzt erst einmal ein bisschen Musik und zwar mit der Gruppe Farofa Carioca, Moro no Brasil. E mais uma vez para vocês, músicas com Moro no Brasil do grupo Farofa Carioca. Por isso quero deixar claro ao povo brasileiro que o governo junto ao Congresso vem trabalhando num prazo a ser estipulado para que possamos recuperar as alíquotas do produto interno bruto. Sendo assim, a partir do mês que vem, o salário mínimo sofrerá um aumento de 3,04%. Alô, povo, agora é sério. Chora cavar! Vai! Bam, bam, bam. Brasil. Pensando no povo brasileiro, no sufoco que passamos cada ano que passa. Promessa nos fazem, mas ninguém acha graça. Mas eu acredito que há uma solução, alcançando um objetivo com o nosso coração. Então vai lá, cidadão. Faça por você, não se sinta um derrotado e lute pra sobreviver. Oh, yeah! Lute pra sobreviver. Moro no Brasil, não sei se eu moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país, a inteligência é fundamental. Moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país, a inteligência é fundamental. Agora não tem aqui a causa do nosso problema. Miséria e fome derrotam nossa nação pra completar. Tem, tem violência, cidadão, precisamos sim fazer por nossos irmãos com a ajuda de Deus. Deus! E por que não? Então vai lá, cidadão. Passa por você, não se sinta derrotado e lute pra sobreviver. Oh, yeah! É, moro no Brasil. Não sei se moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país. A inteligência é fundamental. Farofa carioca. Moro no Brasil. Não sei se moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país. A inteligência é fundamental. Rindo, resistindo à violência que alguém planejou. Vivendo na favela, morrendo na viela. Coitado do Banguela, sua hora já chegou. O povo brasileiro continua rindo, resistindo à violência que alguém planejou. Vivendo na favela, morrendo na viela. Coitado do Banguela, sua hora já chegou. É só plim-plim da dois a dois. Tirim-tirim, banho-banho, papau. É só plim-plim da dois a dois. Tirim-tirim, banho-banho, papau. É só plim-plim da dois a dois. Tirim-tirim, banho-banho, papau. É só plim-plim da dois a dois. Tirim-tirim, banho-banho, papau. Do nosso problema, miséria e fome, derrota ou derrota a nossa nação. Pra completar, tem violência, cidadão. Precisamos sim fazer por nossos irmãos com a ajuda de Deus. Deus! Duvida? E por que não? Então vai lá, cidadão. Faça por você, não se sinta derrotado e lute pra sobreviver. Oh, yeah. É, moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país. A inteligência é fundamental. Vem, farofa! Moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país. A inteligência é fundamental. Moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal. A inteligência é fundamental. Moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal. A inteligência é fundamental. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, am Mikrofon Ortrun Gutke und an meiner Seite der brasilianische Journalist und Moderator Marcos Romão. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. E ao meu lado, a minha querida moderadora alemã Ortrun Gutke. Kommen wir zu unserem ersten Thema der Sendung. Und zwar ist es die Olympiade 2016 hier in Rio de Janeiro. Es verbleiben noch 20 Tage bis zu den Eröffnungsfeierlichkeiten der Olympischen Spiele im Fußballstadion Maracanã von Rio de Janeiro. Mag der ein oder andere Zuhörer jetzt denken, oh nee, nicht schon wieder Olympiade. Klar, sicherlich haben viele Hamburger im November 2015 im Referendum ganz bewusst gegen die Olympiade gestimmt. Und das zu Recht. Wir von Radio Mama Terra können das nur begrüßen. Der Kelch war an den Hamburgern vorbeigezogen. Ganz im Gegenteil zu Rio de Janeiro. Wir leben hier und erleben, welche zum Teil katastrophalen Konsequenzen der zweite Mega-Event innerhalb von 2 Jahren die Bevölkerung hier in Rio de Janeiro wirklich zermürben. Zusammen mit dem ökonomischen und politischen Chaos hier brauchen wir hier echt Durchhaltevermögen. Im Augenblick scheint sich alles etwas beruhigt zu haben. Oder anders ausgedrückt, die brasilianische Presse und Politik hält den Ball flach, derzeit über konfliktreiche Themen zu sprechen und zu informieren. E mais uma vez falamos aqui sobre Olimpíadas no nosso programa Rádio Mama Terra. Claro que muitos dos nossos ouvintes de Hamburgo irão perguntar: puxa vida, de novo o tema Olimpíadas? E logo vocês aí em Hamburgo que em 2015 fizeram referendo, decidindo que não querem Olimpíadas na cidade de vocês. A Rádio Mama Terra só tem a congratular a tomada de posição que a população de Hamburgo teve recusando-se a ter as Olimpíadas na cidade. Nós da Rádio Mama Terra somos testemunhas dos graves problemas que estamos vivendo por conta das Olimpíadas e também do outro mega evento que foi a Copa do Mundo. 2 mega eventos em 2 anos está deixando a cidade cansada está deixando o Grande Rio cansado e está provocando um caos em toda a nossa sociedade. Isso, junto com o caos econômico e o caos político, está deixando a população praticamente parva diante de todos esses acontecimentos e mudanças. O pessoal de Hamburgo, vocês aqui de Hamburgo, vocês têm sorte de não terem que enfrentar as remoções, as mudanças na cidade, colocando pessoas desabrigadas, desalojando pessoas e a violência que isso gerou durante esse período. Mas agora parece que as coisas estão mais calmas, pelo menos na imprensa, porque a imprensa está de bola murcha aqui no Brasil. A imprensa brasileira, a grande imprensa, não está falando nada, nem a favor, nem contra. O máximo que fazem é dizer que já venderam 50% das entradas. E também falam que vamos ter uma grande Olimpíada. Mas isso daí é tudo uma questão de propaganda. A propaganda está acontecendo o tempo todo como se vivêssemos num paraíso. Este está sendo um problema sério para a nossa população. As Olimpíadas, depois da Copa do Mundo, está nos deixando cansados. Das ist wahr, was Romão gerade gesagt hat. Wir sind wirklich müde von den ganzen Aktionen, die zurzeit oder seit vielen Monaten hier in Rio de Janeiro laufen. Anfang des Jahres noch war wenig über die Olympiade in den brasilianischen Medien zu lesen. Weder Positives noch Negatives. Wir konnten mehr Informationen aus der internationalen Presse erfahren als aus der hiesigen Presse. Und mit Kritik seitens der internationalen Presse wurde recht großzügig umgegangen. Im März las man dann in den brasilianischen Medien, dass der Vorverkauf der Eintrittskarten gerade mal bei 50% lag. Es schien, als wäre Rio de Janeiro langsam aus dem Dornröschenschlaf aufgewacht. Die Marketingmaschinerie in den Medien fing auf Hochtouren anzulaufen. Die Tourismusbranche setzte alle Hebel in Bewegung, den 500.000 erwarteten Gästen einen angenehmen und sicheren Aufenthalt zu bieten. Täglich wird zum Beispiel in den Medien jetzt der Weg von der Olympischen Fackel berichtet, von den jubelnden Bewohnern und klar von den Straßenfesten der 300 Städte, wo die Fackel passiert. Seit 80 Tagen wird Vorfreude simuliert auf die erste Olympiade in Lateinamerika. Heute zum Beispiel, am heutigen Tag, am Samstag, den 16. Juli, präsentiert sich die Olympische Fackel im Bundesstaat São Paulo. Mas vejam você que a máquina de propaganda para as Olimpíadas está sendo levada a cabo pelo pessoal da hotelaria, porque eles estão esperando realmente 500 mil pessoas na cidade e para isso eles estão fazendo de tudo. Todos os dias na televisão estamos assistindo o caminho da tocha olímpica e as festas e o povo gritando de forma simulada. Parece até uma festa de pantomima, mas já são mais de 80 dias que essa tocha está circulando o país. Hoje, enquanto estamos fazendo nosso programa, a tocha está atravessando São Paulo, as cidades de Itararé, Itapeva, Capão Bonito e Itapetinga. Klar, es ist eine absolute Superlative. In 90 Tagen wird die Fackel ca. 20.000 Kilometer zurücklegen, 27 Landeshauptstädte in 83 Gemeinden durchqueren und von ca. 12.000 Personen getragen werden. Die Olympische Fackel wird am 2. August hier in Niterói eintreffen. Und wir sind gespannt, was sich dann hier in Niterói abspielen wird. Bisher habe ich allerdings noch in keiner Zeitung oder auf keiner Internetseite, offiziellen Internetseite, gefunden, was hier in dieser Stadt ablaufen wird. Ich glaube, es ist auch ein wenig wert, etwas gedeckt gehalten, weil einige Vorkommnisse sind geschehen während dieses Weges der Toscha. Zum Beispiel ist mehrfach versucht worden, die Fackel mit Wasser zu übergießen, um sie zum Erlöschen zu bringen. Eine Art der Verweigerung, ganz klar. Aber auf eine lustige Art und Weise. Allerdings wurde derjenige, der es gemacht hat, hart bestraft. Mas veja você, Ortron, como você diz, é claro que é uma festa do superlativo. 90 dias com a tocha percorrendo 20 mil quilômetros, 27 estados. 83 cidades e sendo carregada por cerca de 12 mil pessoas. É realmente uma coisa incrível. E a tocha olímpica vai estar aqui no dia 12 em Niterói. Parece que vai ter alguma festa, mas até o momento nós não temos notícia nenhuma nos jornais sobre o que vai acontecer aqui. E talvez seja porque precisem manter em segredo qual será a programação e o caminho da tocha. Muito, talvez, por ter acontecido já de tentarem apagar a tocha em algumas cidades. Inclusive, uma pessoa que foi presa recebeu uma pena alta. É claro que estamos aguardando, com toda a boa expectativa, que aconteça aqui em Niterói uma boa festa, mas não entendemos por que manter tanto segredo sobre o que vai ser organizado aqui no dia 2 de agosto, quando a tocha passar pela cidade. Naja, auf alle Fälle wird diese olympische Fackel dann am 5. August in Rio de Janeiro eintreffen und das olympische Feuer im Maracanã-Stadion entfachen. Aconteça o que acontecer, a tocha vai atravessar a barca e no dia 5 de agosto vai estar entrando no Maracanã para a grande festa de início da Olimpíada. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon Ortrun Gutke. Unsere Sendung wird zeitgleich über Stream gesendet über www.tidenet.de. Radio Mama Terra, aquele programa em português alemão com sotaque brasileiro, no microfone Marcos Romão e Ortrun Gutke. Nosso programa também é transmitido através da web, no www.tidenet.de, de Deutschland. Hören wir ein wenig Musik, uns zu entspannen und uns einzustimmen auf ein schönes Wochenende. Georges Benjor e Mano Brown, Umba Babarauma. Vamos escutar Georges Benjor e Mano Brown e Georges Benjor com Ube Barauma. But you love us up for the girl. Umba para uma, Flamengo. Umba para uma, Flamengo. Umba para uma, Flamengo. Umba para uma, Flamengo. Joga a bola, joga a bola. Joga bola, corocondo. Joga bola, jogador. Joga bola, corocondo. Rere, rere, rere, jogador. Rere, rere, rere, corocondo. Rere, rere, rere, jogador. Rere, rere, rere, corocondo. Tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, homem. Um babara uma, quero ver você jogar. Um babara uma, quero ver você marcar. Um babara uma, quero ver você jogar. Um babara uma, quero ver você marcar. Arerê, arerê, arerê, babá. Arerê, arerê, arerê, babá. Arerê, arerê, arerê, babá. Arerê, arerê, arerê, babá. Ponta de lança, africano, quero ver a rede balançar. A galera quer sorrir, a galera quer cantar. A galera tá feliz, ela quer comemorar. Um babara uma. Um babara uma, bárbara uma. Domingo, bárbara uma. Domingo, bárbara uma. Domingo. Era eu, era meu mano, mas eu, pobre louco no bang, como bom Deus deu. E de mangue a mangue, pra juntar 10 pontos, torto e tonto, de fome, foi sempre assim. Nada mais que um jogo, eu sei sim. Aqui em Morumbi, a fé é o que me move. Meu camisa 9, treinou bem, vai jogar, salvador da final. Salve o nosso Natal, que a vida incita uma mão, mas só pro milagre. Um leão com cabeça de barro, sobre o assédio do crime sem gostar de ninguém. Meu time é quem me inspira por falta de alguém. Onde como ele estiver, tente se puder. Corajoso no domingo, chuvoso a pé. Só quem é, é rato de estádio. Sabia no rádio, já dizia, estamos em minoria. Quem achou, quem diria, sonhei com esse dia. São quase 10 anos sem gritar campeão. São Paulo tá vazio, 100 mil, Morumbi, Olímpia. Adversário é forte, vai ser tri. Atenção Brasil, atenção, que a bola vem quase sem pretensão. Aos 27, o silêncio que antecede a explosão. Crioulo, o rei tem a sorte, vida e morte no clássico, sim. Momento mágico pra mim, sofredor. Passe curto pelo meio, vida intermediária que alcança o meio esquerdo. Vai a linha de fundo, a bola parte rasteira, cruza pequena área aos pés do nosso herói, o sentido de tudo. Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. No microfone, Marcos Romão. Acabamos de escutar Jorge Benjó e Mano Brau com Um Bárbara Uma e Jorge Benjó com Oba Lá Vem Ela. Rádio Mamaterra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Unser heutiges Thema ist unter anderem die Olympiade 2016. Wir haben über den Weg der olympischen Fackel gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass die Bevölkerung hier in Rio de Janeiro mächtig, mächtig zermürbt ist über diese ganzen Aktionen, Bauaktionen, Verspätungen, Staus hier in Rio de Janeiro. Und das ist der zweite Mega-Event innerhalb von 2 Jahren hier in Rio, die uns wirklich extrem müde machen. Kommen wir zu einem Thema, das wohl alle Beteiligten der Olympiade angeht. Besucher, Athleten und Bewohner. Es ist die Sicherheit, das steht aktuell auf dem Speiseplan der Politiker, allerdings sehr, sehr schwer verdaulich. Pois é, vamos agora chegar num ponto do nosso programa que já fez uma pequena avaliação sobre os caminhos da tocha olímpica e vamos falar um pouco sobre um tema que envolve todas as pessoas que estão participando desse processo. Os visitantes, os turistas, os atletas, os moradores. A questão de segurança é o ponto que está sendo tocado no momento pela sociedade e está no cardápio dos políticos que decidem sobre isso. O tema segurança realmente está deixando toda a população de cabelo em pé. O ministro da Defesa, Raul Jürgmann, garantiu nessa quarta-feira 7, na última quarta-feira 7, que não vai faltar dispositivos de defesa de segurança para garantir a tranquilidade nos Jogos Olímpicos, que começam no próximo 5 de agosto. Segundo o titular da pasta, 21 mil homens das Forças Armadas participarão do esquema de segurança na cidade durante a Rio 2016. Não vai faltar segurança nas Olimpíadas, afirma. De forma alguma, de maneira alguma, afirma Jürgmann, durante o evento no qual detalhou a utilização das Forças Armadas para os Jogos no Comando Militar do Leste, no centro do Rio. Não vai faltar segurança nas Olimpíadas de forma alguma, de maneira alguma. O ministro afirmou ainda que houve uma solicitação do governador em exercício, Francisco Dornelles, para que fosse disponibilizado no mais efetivo do Exército, Marinha e Aeronáutica, no período dos Jogos. Nós mesmo da Rádio Mamaterra temos assistido isso. Até nas barcas, os exercícios nas barcas que atravessam o Rio Niterói. No outro dia estávamos lá na barca e estava cheio de fuzileiros navais. Quando falamos de 20 mil homens, lembra Jürgen, estamos falando do Rio de Janeiro. Originalmente, a nossa previsão era de 18 mil homens trabalhando diretamente nas Olimpíadas, aqui do Rio de Janeiro. Entretanto, houve uma solicitação do senhor governador, em exercício, o Dornelles, para que fosse disponibilizado mais efetivo. Então, nós colocamos mais 3 mil homens, explicou o ministro. Vamos atender a todos os requisitos que o Comitê Olímpico Internacional nos designou. Serão 40 mil homens ao todo. 12 navios, 48 embarcações menores, 1.169 viaturas, 70 veículos blindados, 28 helicópteros, 174 motos. O esquema de segurança está montado. Der Minister Jung Jugermann, ein deutscher Name, hat garantiert, dass die Sicherheit in Brasilien wird gewährleistet in den Zeiten von der Olympiade. Es sind 21.000 Soldaten von der Armee und Marine und Luftwaffe. Es sind 12 Schiffe, 48 kleine Schiffe, 1.200 Autos, 70 Autos, gepanzerte Autos, 28 Hubschrauber, 147 Motos. Die Sicherheit ist garantiert von Jürgmann. Hat vorhergedacht 18.000, aber der Gouverneur von Rio de Janeiro diz ao Vitema, eine Interim-Gouverneur, hat gebeten 21.000 Menschen. Aber es kommt dazu noch 15.000 von der Militärpolizei, noch 5.000 von der Zivilpolizei und noch eine große Armee von Privatsicherheit. Im Moment es gibt eine Streik von den Lehrern und die sagen, ja, für jeden Lehrer ein Polizist in Rio de Janeiro. Es sind offiziell 40.000 die Sicherheitsdienste eingeweiht. Aber wer lebt in Rio, sieht, dass es sind über 100.000 involviert in die Sicherheit. Omar, man könnte ja eigentlich fast sagen, es ist eine Olympiade der Sicherheit, anstatt das eine Olympiade des Sports. Das wird Brasilien gewinnen. Und wir haben ja auch schon selber erfahren, auf dem Schiff von Niterói nach Rio, Rio Niterói, da waren auch bewaffnete Armeesoldaten, die ihre Exerzitien gemacht haben, also geübt haben. Das ist die Übung, ne? Ja, und in Rio gibt es so in der Innenstadt und auch weit außerhalb gibt es wirklich Armeewagen, die da ihre Präsenz zeigen, obwohl das nicht unbedingt beruhigend ist. Ja, meine Befürchtung ist, dass es unberuhigend ist, was passiert. Wie ich habe gesehen, die Übung bei dem Schiff, bei dem Boot, die wir fahren, die 2000 Leute fahren, jeden Tag hin und her zwischen Rio und Niterói, ne? Das ist ein Transport. Massentransport für die Bevölkerung. Ich habe gesehen, dass die haben Schwierigkeiten mit Kommando und Zusammenarbeit. Sie sind nicht davon trainiert. In Rio de Janeiro und in Brasilien ist bekannt, dass die Eitelkeit von der Kommandos sie sind so groß. Und sie sind sehr gut zu reden in Presse, aber nicht gut zu Sicherheit gewährleistet. Sie sind gut zu schießen. Aber nicht die Sicherheit zu gewährleisten. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Am Mikrofon Ortrun Gutke und Marcos Romão, na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Unsere Sendung wird direkt in Niterói, das ist ganz in der Nähe von Rio de Janeiro, produziert im Tomba Records Studio. Und der Studioleiter ist Bruno Marcos. Nosso programa é gravado no Pé Pequeno em Niterói, no Rio de Janeiro. O chefe do estúdio é o Bruno Marcos e é sempre transmitido em Hamburgo. E agora vamos escutar São Gonçalo, do grupo Farofa Carioca de Seu Jorge. São Gonçalo ist übrigens eine Stadt, die ganz in der Nähe hier liegt und ich mag sie unglaublich gern. Ich habe eine Zeit lang dort gearbeitet und ich muss sagen, dass ich die Menschen aus São Gonçalo sehr, sehr mag. Sie sind sympathisch. Ich verstehe die Leute und sie verstehen mich. Dieses Lied ist allen Menschen aus São Gonçalo gewidmet. Próxima saída, lancha Santa Rosa. Pelo nosso amor, faz tudo pelo bem do nosso bem, meu bem. A saudade é minha dor, que anda arrasando com meu coração. Não duvide que um dia eu te darei o céu, o meu amor junto com um anel, pra gente se casar. No cartório ou na igreja, se você quiser, se não quiser, tudo bem, meu bem. Mas tente compreender. Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Hoje à tarde a ponte engarrafou e eu fiquei a pé. Tentei ligar pra você. O cartão tava zerado, mas você crê se quiser. Pretinha, faz tudo pelo nosso amor, faz tudo pelo bem do nosso bem, meu bem, neném, ai, ai, faz comigo não. A saudade é minha dor, que anda arrasando com meu coração. Não duvide que um dia eu te darei o céu, o meu amor junto com o anel, pra gente se casar. No cartório ou na igreja, se você quiser. Se não quiser, tudo bem, meu bem. Mas tente compreender. Morando em São Gonçalo, você sabe como é. Hoje à tarde a ponte. Eu fiquei a pé. Tentei ligar pra você. O orelhão da minha rua estava escangalhado. O meu cartão tava zerado. Mas você crê se quiser. Mas tente compreender. Você sabe como é. Hoje à tarde a ponte engarrafou e eu fiquei a pé. Fiquei a pé. Tentei ligar pra você. O orelhão da minha rua estava escangalhado. O meu cartão tava zerado. Mas você crê se quiser. Acabamos de escutar Farofa Carioca com Seu Jorge, com a música São Gonçalo. Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Seu Jorge esteve também lá em Hamburgo e a música São Gonçalo é muito querida da nossa moderadora Ortrun, que trabalhou um ano e meio em São Gonçalo, ia para lá todos os 3 vezes por semana e adora São Gonçalo. Ela agradece ao seu Jorge por essa música linda falando de São Gonçalo. E como eu estava conversando anteriormente com o Ortrun, mais num bate-papo informal, as informações sobre a segurança nas Olimpíadas estão nos deixando bastante preocupados, porque não estamos assistindo um comando na rua que esteja realmente atuando de forma coordenada e concatenada. É mais assustadora do que nos traz calma. Quando eu fui no Rio de Janeiro há 2 semanas, quando eu passei na barca e vi os exercícios, a minha sensação era muito mais de insegurança do que de segurança. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Am Mikrofon Ortrun Gutke. Wir berichten noch über die Olympiade 2016 hier in Rio de Janeiro. Die wird ja in 20 Tagen endlich eröffnet. Und wir haben das Thema Segurança, also Sicherheit, gerade besprochen. Und trotz riesigem Aufgebot von, man könnte geradezu sagen, übertriebenermaßen von Armadas, von Militärpolizei, Zivilpolizei und Armee, hat man jetzt den Eindruck, dass man sich doch nicht so ganz sicher fühlt. Vielleicht ist es auch der Eindruck, dass wir hier wissen, was in Europa gerade zurzeit passiert. Und wer fühlt sich schon sicher, wenn auf der Straße bewaffnete Armee zur Sicherheit rumläuft, ist kein Anlass, sich sicher zu fühlen. Und ja, Ortrun, und ich glaube, dass die große Möglichkeit, sich zu sich fühlen hier in Brasilien, ist, wenn die Bevölkerung dabei. Die Bevölkerung von Brasilien ist sehr, sehr ist expert über Sicherheit. Die Leute wissen Bescheid, wie sich bewegen die Stadt. Wegen der Gewalt, die es gibt hier. Und die große Sicherheit, die der Tourist hat, ist der Liebe, die die Bevölkerung hat zu diesen Leuten, die hierher kommen. Aber wir merken, dass die Regierung hat alle diese Gesamtsicherheit gedacht, ohne die Bevölkerung zu denken. Wir fühlen uns als Feind. Wir sind betrachtet als Feind von der Regierung. Das ist der Gefühl, die die vorstellen von uns, die zeigen von uns. Und das, glaube ich, kann ein Problem sein, aber ich hoffe, dass die Bevölkerung schafft, das zu überwinden und Sicherheit zu geben für die Touristen in Brasília. Ich rede in Portugies, damit man verstehen, das jetzt, Ortrun. Eu vou agora falar um pouco em português sobre a discussão que estamos tendo. Há sentimento, conversando com muitas pessoas, que toda essa força armada, tudo isso que está na rua, está trazendo mais insegurança para a população do que segurança. A sensação que se tem é que eles estão nos olhando, a todos nós, os moradores da cidade do Grande Rio, como inimigos. E nós, os moradores desta cidade, desse estado, desse Grande Rio, é que podemos oferecer segurança aos turistas, porque nós somos especialistas em segurança. Nós caminhamos pela rua todos os dias e sabemos como nos proteger das violências. Então, eu creio que foi o que foi colocado por nós, que há uma necessidade do governo, do sistema de segurança, se entender melhor com a população e não nos tratar como estrangeiros durante essa Olimpíada. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Am Mikrofon Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Markus Romão. Mas que bom, Ortrun Gutke é a voz alemã do nosso programa e Markus Romão é a voz brasileira na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo. Kommen wir jetzt zu einem weiteren Thema der Olympiade. Kommen wir zum Olympischen Dorf. Para encerrar o tema de Olimpíadas, vamos falar um pouco sobre a Vila Olímpica, onde o pessoal vai viver, onde o pessoal vai chegar, onde o pessoal vai ter um pouco, os atletas vão ter um pouco a sensação de Brasil. Em todos esses lugares, independentemente do esporte, existe a questão das religiões. Existe a questão de um lugar onde cada atleta que tem a religião, e mesmo que não tenha religião, possa se encostar, possa pensar um pouquinho. E para isso existem os templos ecumênicos. É costume, fizemos uma pesquisa muito boa, é costume que nas Olimpíadas tenham um centro ecumênico em que tenham cerimônias em 14, 15 línguas. Aqui no Rio de Janeiro vão ter 3, 4 línguas, francês, espanhol e inglês. vem gente do mundo inteiro, como é que eles vão entender o que está acontecendo? E mais, religião. Vocês imaginam no Nepal uma Olimpíada sem um budista lá para receber o pessoal? Pois é, aqui no Brasil, uma das religiões mais tradicionais, que são as religiões de matrizes africanas, não tem espaço, não foram convidados e não tem nenhum tipo de participação. Eu creio que pelo lado espiritual também não houve uma preocupação da COI e dos políticos brasileiros em mostrar quem nós somos, quem o Brasil é. Ishabe Grader, Klärt, das bei der Olympischdorf, hier in Brasília, gibt auch ein kleines Problem, das spirituelle Problem von den Leuten. Es gibt überall, wenn es gibt diese Art von Olympiade, ökumenische Plätze, wo die Leute können meditieren, können sie über Religion reden und in viele Sprachen. In Brasília, nur in drei Sprachen, Englisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch, klar. Und noch dazu, Brasília ist ein Land mit 53% Schwarz. Ist ein Land, wo es gibt die Afro-Religiosität von Afrika. Aber dafür man redet nicht. Es gibt kleine Plätze in diesem Dorf, de Leute zu begegnen, diese kulturelle Religiosität von Brasília. Es fast wie man kommt nach Nepal und sieht keine Buddhist in eine Olympiade. Das ist eine Sache, die sehr ernst zu nehmen ist. Wieder einmal ist ein Teil der Bevölkerung, in diesem Fall ausgegrenzt, einfach nicht dabei, weil es nicht zum Bild des Landes passt. Ja, outro, und das zusammen mit der Preis von dem Bus bis die Olympiade Dorf, dies fünffach hoch aus dem normalen Preis, das ist eine Sache, die wir sagen, das ist die Olympiade von der Sicherheit und von der Apartheid. Weil die gesamte von der Bevölkerung von Rio de Janeiro wird abgegrenzt von dieser Olympiade. Wir konnten nur über Fernsehen sehen. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0, am Mikrofon Ortrun Gutke. Machen wir wieder eine kleine Pause und beenden das Thema Olympiade 2016. Wir möchten allen Menschen alles Gute wünschen, die hier nach Rio kommen, die Stadt zu genießen, die Olympischen Spiele zu genießen. Ihr werdet mit Sicherheit gut freundlich begrüßt und ihr werdet viel Spaß haben. Das Wetter ist angenehm im Augenblick. Vergesst nicht die Sonnencreme, das ist schon eine ganz wichtige Sache. Radio Mama Terra empfiehlt euch einfach, passt auf, haltet die Augen offen. Was passieren wird, wird passieren. Pois é, Mama Terra muda de assunto e deseja a todos que virem para cá que tenham melhor, a grande satisfação de estar, que gozem do prazer de estar no Rio de Janeiro, aproveitem o tempo, tragam protetor solar e se divirtam durante as Olimpíadas. Vamos escutar agora Oba, lá vem ela, de Seu Jorge. Vem ela, ei, como é que estou de olho nela. Kommen wir jetzt mal zur anderen Seite der Welt, von Niterói nach Hamburg, der schönsten Stadt der Welt. Refugee Radio Network, kurz RRN genannt, braucht Ihre oder eure Unterstützung. Und worum geht es in diesem Projekt? Es ist ein Online-Gemeinschaftsradioprogramm und wird in Hamburg gestaltet. Und zwar gesendet wird vom FSK und von Radio Tide. Es richtet sich besonders an Geflüchtete in Europa, Nahost und Afrika. Und seit kurzer Zeit produzieren die Betreiber des RRN auch die Refugee Voices TV Show, eine Live-Show fürs Web-TV. Wenn ihr dieses Projekt unterstützen wollt, dann tut es gerne. Sie haben sich eingeloggt auf Startnext. Und zwar mit einem Fundraising-Projekt. Sie haben veranschlagt 8.000 Euro. 15 Tage bleiben noch, um die 8.000 Euro zusammenzubekommen. Unterstützt dieses Projekt. Mehr als 80% der Summe sind bereits vorhanden. Also gebt euch einen Ruck. Schaut auf die Seite von www.refugee-radio-network oder auch auf die Startnext-Seite, um euch einzuloggen in das Projekt und zu spenden. Então é isso, minha gente. Existe agora uma rádio rede de refugiados em Hamburgo. RRN é a sigla. Eles estão fazendo uma campanha de uma vaquinha, que o pessoal aí na Alemanha chama de fundraising. Então, quem quiser apoiar, entra no startnet.com para apoiar esse pessoal, porque até o dia 31 há possibilidade de fazer doação. A página é startnet.com. Was wäre Hamburg ohne die Altonale? Zum 18. Mal findet sie statt. Am 16. und 17. Juli beginnt das große Straßenfest in Altona. Wir wünschen euch natürlich allen viel, viel Spaß. Und wer zwischendurch mal eine Pause braucht und etwas entschleunigen möchte, der ist auf der Christianswiese richtig. Erstmals findet dort das Yoga-Wasser-Klang-Festival statt. Also rein in die Kultur und ab und zu mal ein bisschen abschalten und meditieren und schöne Klänge hören. E Hamburgo tá realmente numa boa, que desde o dia 7 até o dia 17 tá rolando em Altona, a Altonale. E para quem não quiser ficar muito em festa, também tem durante a Altonale O festival de yoga e música e toques. Hamburgo tá realmente com tudo em cima. Curtam à vontade. Yoga, música, teatro, tudo. Hamburgo, nós estamos com saudade de você. Altonale, para quem não sabe, quem escuta a gente no mundo inteiro, foi o bairro que nós vivemos. Altona foi o bairro que nós vivemos 15 anos em Hamburgo. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Ich verabschiede mich von euch für heute bis in einem Monat. Am 20. August von 16 bis 17 Uhr sind wir wieder zu hören. Ciao und bedanke mich bei meinem Kollegen Markus Romau. E um grande abraço, Ortrun Gutke. Estamos aqui nos despedindo do nosso programa. E até o próximo mês, no dia 20, às 17 horas em Hamburgo, no nosso programa Rádio Mama Terra. Escutem-nos sempre e estamos com vocês. Thank you.